3 m Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. Decimal 85 e alternado 125 decimal 45. 225, 2545, grátis. Delta 3520, informação Delta, passando 190 para 150. Bom dia, Delta 3520, identifique, desça para 2000 pés, ajuste 1095, autorizada para o Diduna para final de ILS. 2000 pés, 1095, para o Diduna, autorizada ILS, Delta 3520, vai reportar estabilizado. dia, Papa Tango, Serra pra Yankee, passando em identificação, chegada à Mara e chama no ponto de ADC. Ah, pode ver o ADC do Santos, bota bem. Desça para o 050, contato radar, 64 milhas de Salvador. Desça para o 050, já tá aí. Do posto LOC 3520. Torre, 118 decimal 62. 18, bem, até já. Salvador, bom dia, está 3520, estabilizado, ele é X-Ray, está 10, baixando, travado. 3520, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 029. Pouso autorizado 10, está 3520. do 06200, Serra Tanhante, você poderia voar a Duna, senhor? Autorizado, direto Duna, desça para 2010, altimetrou no 05, reporte estabilizado. Afirmo, Duna 2000, confirma o ajuste, por gentileza? 10015. 0 no 5, obrigado. Com você, 3520.